Até por ruas mais estreitas ou por grandes avenidas, cruzando viadutos e túneis, passam-se dias e noites. Passam-se dias e noites. Rasgando o espaço, eu sinto o sol batendo em minha cara. Eu tenho a força e sou veloz, no metro sinto em alta velocidade. Em alta velocidade. Cada dia que passa, mais um dia que passa. Pra onde o destino me leva, eu não sei. Eu ando pela cidade, Speed Racer, pela cidade. Mete 5 cor de prata em alta velocidade. Em alta velocidade. De dentro do meu carro eu vejo a chuva, o sol, o vento e as nuvens dando voltas na lagoa. E eu penso, a vida nem sempre é boa. A vida nem sempre é boa. Até por ruas mais estreitas ou por grandes avenidas, cruzando viadutos e túneis, passam-se dias e noites. Passam-se dias e noites. Rasgando o espaço, eu sinto o sol batendo em minha cara. Eu tenho a força, sou veloz, no metro sinto em alta velocidade. Em alta velocidade. Sempre é boa. Fishing the river, she's in the river.